Poderoso Rubi. O poderoso das marcantes. Rubi. É o poderoso das marcantes. Hoje aqui na sede do Ipiranga, em Maracanã. Parceiro Cid de Promonte, aqui ao lado da nave. Um abraço para o Darcísio Júnior e o Careca, curtindo o poderoso das marcantes. E a gente vai aquecer nas marcantes. Toda a galera curtindo o poderoso! Te vejo em todo lugar. Sei que você vai pensar. Quando a nossa canção tocar, eu sei que. Um abraço à banda do chalé, curtindo com seus amigos Lucas, Vitória e a professora Michele. Sinto que estou com você, amor. Curtindo o povo, tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta. Givaldo Gravações CDs. E o nosso CD ao vivo já está sendo gravado. Alô, tio Givaldo! Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. É verdade, Giva. Meu amor não quer te ver tão só. Procure outro. Olha o jacaré aí ao lado. Que ao teu lado eu estou. E a gente vai girando nossos marcantes. Entendo que é difícil acreditar. Que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo. Ele adora serrar. Que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Agora aqui hoje eu tô pulando do Pablo. Bora, Pablo! Muito gelo hoje. Mais tarde a ressaca lá no garapé. Ih, tá só na água. Pedra. Você se foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, sofro mais por ti. E a gente vai aquecendo a nave! Só os marcantes! E agora? E a gente já vai aquecendo o nosso CD ao vivo, as marcantes, o nosso poderoso. Poderoso das marcantes. Lembrar daquele amor que te deu. Ele esquece, Giva. Hoje eu guardo, já esqueceu do que te falei. Como dói, você me deixou só outra vez. E não teve dó. Olha só, Dito, hoje, domingo, aniversário do Givaldo Gravações CDs, viu, meu filho? É, está no berço. E mais tarde vai ser muito gelo! Essa dor que você deixou, seu nome em meu peito guardei, como uma prova desse amor. Bora, Valdem, bora, Valdem, meu filho! Como é que é? Tá com o Jarinho. E a Monique Marcinho. E o atestado. Dizer que é bom te amar. E luto por esse amor. Como é que é? Nunca mais te deixar livre, amor. Esta é mais uma marca. Banda, banda, os Brothers. A maior referência em Melody. E vai girando na batida, vai! Bora, Tiju, bora, Tiju, bora, Tiju, bora, Tiju! Abraçar com muito carinho, meu parceiro Márcio da Cozão, pra já curtindo o nosso poderoso das marcantes! Abraço pra você, Márcio! Curtindo o som que contagia o estado do Pará. Bate forte, vem você fazer. Iago já por aqui. Bora, Iago! Manda a R-Tube, disparando sucesso. Vem, vem, vem, vem! Vem, meu amor, entre no clima e comece a dançar. Curtindo o som que contagia o estado do Pará. Bate forte em você, faz você delirar. É o portal intergaláctico que vai te cantar. Vídeo Boy. Abraçar com muito carinho nosso parceiro Everton, já aqui no Marcante curtindo o nosso Rubinho. Um abraço, Jairinho. Nosso parceiro Sidney também marcando presença aqui. Essa galera chegando junto, curtindo o nosso poderoso das Marcantes. Didi Boy, Jairinho, já já tem Guilherme e DJ Américo. Já marcando presença aqui no Poderoso das Marcantes. Um abraço pra você, Transudo! E é você, só aquecendo as Marcantes! Amor, ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Um abraço ao Maílson Martins e o DJ Netinho daqui de Maracanã, curtindo o Poderoso das Marcantes. Poderoso Video Boy. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos. Eles assim, Didi. Como eu vivi. Eles assim, o tempo passou. Meu parceiro Silas e sua primeira dama, amiga Diane, já marcando presença aqui no Poderoso Rubi. Um abraço! Me diz como vou te esquecer. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te meu parceiro Tarcísio, Júnior Careca, já aqui no Poderoso das Marcantes. Um abraço, Jairina, você e Didi Boy. Pra sempre vou te amar. Eu preciso. Alô, Murilo! Grande Murilo, gostando só as Marcantes. Aqui com Jairina e Didi Boy.

poderoso das marcantes, das marcantes, das marcantes. Um abraço ao Vitor Rodrigues e o Léo Monteiro curtindo poderoso. Que é mais confortável, mano. Bora esquentar. Parceiro Robson, Robson e a Michele, marcando presença, galera de Águas Lindas, já aqui no Poderoso das Marcantes, ao lado do Giva Gravações CDs. Um abraço pra você, vamos lá, Givaldo! Só aquecendo as turbinas da nave, o nosso Poderoso das Marcantes. Vai girando, vai, e vai girando, vai, e vai girando na batida, na batida, na batida. Alô, Tito! Parceiro Adam, lá das Águas Lindas, aqui na sede do Ibiranga, curtindo o poderoso das vacantes. Te compreenderei, e ninguém vai ver. Às vezes em quando, esse amor de contrabando, eu quero te ter. Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando, eu quero DJ Guilherme. Não pedir o teu amor sem te avisa. Te compreenderei, e ninguém vai ver. Só que de vez em quando, esse amor de contrabando, eu quero te ter. Meu parceiro Sidney Brobolde. Só ficar de vez em quando, eu quero viver. Mais uma. O primeiro você nunca esquece. Poderoso das Marcantes. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. Zezinho, da equipe GDG, galera da Greenwich, aqui de Maracanã. Você é marcante, você é Rubi. Pra cima, Maracanã! Meu parceiro Valder, Vacilene, Pablo, a Marcela, nosso parceiro Márcio, Jaquidil, tem a Marcília e a Gíria Maria Tuna, só as marcantes aqui no Poderoso. Lembro

confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e o meu. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome. Ontem, hoje. Toda a equipe bebe e transa, já aqui do Rubi. Banda AR15, disparando sucesso. Banda MZIC, sucesso. É só os melhores. Minha tia não quer, não larga do meu pé. Até vizinha buzina, ele não serve. A Nina, então sai fora, então desiste. E o amor? Chora o novo amor quando acontece. A gente logo esquece que sofreu um dia. Com bundas bonitas aqui. Você me faz tão bem. Esqueço o mundo e vem. Me dá amor, me dá amor, me dá amor. Você se foi. Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Olha o gritinho! Poderoso Rubi. Hey, DJ, aumente o som aí. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal. Que tu me fere por dentro e dói, pode crer. Ó, meu amor, note quando ouvi minha declaração de amor. Nesse som que vai tocar, poderoso Rubi. DJ Nenê, ah! DJ Nenê, o talento dado por Deus. Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Mano Gozão, mas já marcando presença aqui no Poderoso das Marcantes. Abraço pra você, vamos lá, Tito! E aí, Givaldo, gravações, CDs, meu filho! Pra resistir a dor da tua ausência. Bora, Dilton, bora, Dilton! Não vou suportar. Faço loucuras por você, menina. E a tua boca? Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo, não vou acordar. Vídeo Boy. Tomando todas do Rubi. Quem é sincero joga a mão pra cima. Quem é safado joga a mão pra cima. Bate na palma da mão. Tchá, tchá. Bate na palma da mão. Tchá, tchá. Claro que sim. Eu sou é Rubi Light. Patrick e o Capa já por aqui. É Rubi Light. Hoje eu tô solteira. Quero endoidar com o Rubi Light até o dia clarear. The number one disease. Nenenê, porra nenhuma. É gangue do Eletro, mano. Brau, brau. Eu vou investir todas no novo Mega Príncipe. Quero beijar tua boca. Ai, eu gosto, eu fico muito louca. Quando se é de Elson, eu beijo muita boca. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe. Quero beijar tua boca. Ai, eu gosto, eu fico muito louca. Quando se é de Elson. Beijo, beijo, beijo, beijo. Bora na pressão, Rubi. É a letra mais difícil que existe na música. Inventei uma dança muito louca.

poderoso das marcantes. Uma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. DJ Boy. As vezes que fugimos. DJ DJ Boy. Da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro. E você? Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Iago, rapidinho aqui, Iago. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Em uma foto dedicada para mim que tu amava. Grande parceiro Celso, todo com o bicho de Cabanel por aqui, viu, Celso? Ele disse que vinha e já tá no Rubi. Fala, Diego, você é a Suelen, muito amor envolvido, hein? Beleza? O nosso Rubi marcante no Ipiranga. Grande parceiro Dildo, você é a Marcília, fala Pablo, Marcela, Valder, a grande Marcilene, o Everton, a Gleice, o grande Márcio, Galiane, Sinei, todos vocês, sintam-se abraçados e fiquem à vontade, viu, no Rubi. O nosso Rubi marcante na sede do Ipiranga, pra você que chega, que vontade, viu? Uma noitada marcante, com certeza, do começo ao fim. O show, a festa, o Rubi aqui. Gilmar Santos já tá na área. Poderoso das marcantes.